Capítulo 5. Todos os dias aprendia algo sobre o planeta, sobre a partida, sobre a viagem. Tudo ia surgindo devagarinho, resultado das reflexões. Foi deste modo que, no terceiro dia, tomei conhecimento do drama dos embondeiros. Mais uma vez foi graças à ovelha, pois bruscamente o príncipezinho interrogou-me como se uma dúvida séria o assolasse. É mesmo verdade que as ovelhas comem os arbustos, não é? Sim, é verdade. Ah, fico contente. Não percebi porque seria tão importante que as ovelhas comessem os arbustos. Mas o príncipezinho acrescentou: por conseguinte, também comem os embondeiros. Fiz notar ao príncipezinho que os embondeiros não são arbustos, mas árvores grandes como igrejas, e que mesmo que levasse com ele uma manada de elefantes, a manada não daria conta de um único embondeiro. A ideia da manada de elefantes fez o príncipezinho soltar uma risada. Era preciso pô-los uns em cima dos outros. Mas salientou com sabedoria: os embondeiros, antes de crescerem, começam por ser pequenos. Tens razão. Mas por que queres que as tuas ovelhas comam os pequenos embondeiros? Respondeu-me então. Ora essa, como se tratasse de uma coisa óbvia, e só com um grande esforço de inteligência consegui, sem ajuda, compreender o problema. Com efeito, no planeta do príncipezinho, havia, como em todos os planetas, ervas boas e ervas más. Por consequência, boas sementes e boas ervas, e más sementes e más ervas. Mas as sementes são invisíveis. Dormem no seio secreto da terra até que uma delas, por capricho, desperta. Então espreguiça-se e timidamente lança na direção do sol um deslumbrante raminho inofensivo. Se tratar de um raminho de rabanete ou de roseira, podemos deixá-lo crescer como lhe apetecer. Porém, se se tratar de uma planta nociva, é preciso arrancá-la logo assim que for possível identificá-la. Ora, havia sementes horríveis no planeta do príncipezinho. Eram as sementes dos embondeiros. O sol do planeta estava infestado delas. Ora, um embondeiro, se já o apanhamos tarde, nunca mais nos vemos livres dele. Cobre o planeta inteiro, perfura-o com as suas raízes, e se o planeta é muito pequeno e os embondeiros são numerosos, ele acaba por explodir. É uma questão de disciplina, dir-me-ia mais tarde o príncipezinho. Quando terminamos a nossa toilette matinal, é preciso tratar cuidadosamente da toilette do planeta. Temos de nos dedicar regularmente a arrancar os embondeiros assim que se distinguem das roseiras, com as quais são muito parecidos quando jovens. É uma tarefa de veras enfadonha, mas muito fácil. E um dia aconselhou-me a empenhar-me em fazer um bom desenho para meter isso na cabeça das crianças do meu planeta. Se elas um dia viajarem, dizia-me ele, pode-lhes ser útil. Por vezes não é inconveniente deixar o trabalho para mais tarde, mas quando se trata dos embondeiros é sempre uma catástrofe. Conheci um planeta onde habitava um preguiçoso. Não havia arrancado 3 arbustos. E seguindo as indicações do príncipezinho, desenhei esse planeta. Não me agrada muito assumir um tom paternalista, mas o perigo dos embondeiros é tão pouco conhecido e os riscos para quem divaga num asteroide são tão consideráveis que, pelo menos desta vez, abro uma exceção às minhas reservas. Digo, meninos, tenham cuidado com os embondeiros. É para prevenir os meus amigos de um perigo que há tanto tempo os ameaça, bem como a mim próprio, sem o sabermos, que tanto me esforcei a fazer o desenho. Valia a pena transmitir aquela lição. Perguntar-se-ão, por que não há neste livro outros desenhos tão grandiosos como o desenho dos embondeiros? A resposta é muito simples. Tentei, mas não consegui. Quando desenhei os embondeiros, estava inspirado por um sentimento de urgência.